quando tudo parece injusto, quando o silêncio soa como uma sinfonia, preciso confiar que Deus trará o som de uma nova canção. Quando as respostas não chegam, Deus me oferece esperança. Quando não conseguir ver a tua mão, faz-me, ó Deus, ver além da escuridão. Deus está comigo quando sopram os ventos. Deus está comigo.